www.radiotvds.com. Que fique claro, se você se comportar, eu sairei com você. Nunca foi fácil, não cometa erros. Cuidado com ela, que você não sabe onde está se metendo quando você semeia outro solo. É porque eu sou seu veneno. Controlar seu corpo, você mexendo é o que eu quero. Seu veneno. Tá brincando com fogo, vou queimar. Porque eu sou seu veneno. Controlando seu corpo, você mexendo é o que eu quero. Seu veneno. Tá brincando com fogo. cds.com. Que fique claro, se você se comportar, eu sairei com você. Nunca foi fácil, não cometa erros. Cuidado com ela, que você não sabe onde está se metendo quando você semeia outro solo. É porque eu sou seu veneno. Controlando seu corpo, você mexendo é o que eu quero. Meu veneno. Tá brincando com fogo, vou queimar. Porque eu sou seu veneno. Controlando seu corpo, você mexendo é o que eu quero. Meu veneno. Tá brincando com fogo, vou queimar. Porque eu sou seu veneno. Controlando seu corpo, você mexendo é o que eu quero. Meu veneno. Tá brincando com fogo.